Só quero ver a tiranha e curtir esse Paulinho da DJ. Passar noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado lá, é tudo com elas. Passar noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado lá, é tudo com elas, lá é tudo com elas, lá é tudo com elas, lá é tudo com elas, lá é tudo com elas. DJ Paulinho da Adidas Produções. Safada, atrevida, tá louca pra mim conquistar. Tá louca, né? Tá louca, né? Pensei em você sentando, sentando. Pensei em você mamando. Pensei em você sentando, sentando. Pensei em você mamando. Pensei em você sentando, sentando. Pensei em você mamando. Eu não quero dizer se foi o seu perfume que me endoidou, ou se foi a fumaça daquele do verde que a gente fumou. O que eu posso dizer é que dentro do quarto o bagulho tá louco. Entre quatro paredes a gente se embrasa e vai pegando fogo. Dona Dodô, ela se atrapa. Dona Dodô, ela quer tapar. Dona Dodô, ela quer tapar. Deu filho, manda lá o filho. DJ, tô querendo bagulho doido. Júnior Santorini. Tô quero rock pesado. Aumenta a pressão, bate na palminha da mão. Aumenta a pressão, bate na palminha da mão. Aumenta a pressão, bate na palminha da mão. Bate na palminha da mão. Aumenta a pressão, bate na palminha da mão. Bate na palminha da mão. Bate na palminha, bate na palminha da mão. Aumenta la presión. Santorini. Te pego de cheiro e se pega fogo, deixa queimar. Te beijo gostoso, eu tiro sua roupa, te levo pro paraíso. Eu vou, te levo pro paraíso. Eu vou.